Tailândia, as 6:07 a bordo, 3:52 da operação. Gol no 567, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8.95. O ajuste 1-0 no 1 vai tentar apenas a nave da TAM, iniciando o push no 0-5, vai adentrar o parte 3. Então tentar a nave da TAM, Índia Alfa, ponto de espera 295, gol 1-1-1. Zapa, o macaco Delta, mandará a sua. 601, decolador 105, controle 10-8. 208, obrigado, boa noite. Noite, gol 1601, massa 2000. Gol 1601, boa noite, contato radar, saída da Eleda Bridge, submantenha 360. Fábio, 36, gol no 601. Eu com Delta Visual, contrato no final do 10. Afirmativo. Autorizado para o vento pela direita, retaguarda do tráfego, reporte no final da 17, vento no 00 grau, 119. Delta acusará na final da 119. Charlie Delta F, descend 2,000 feet, KNH 1011, cleared ILS, final approach, what's that? Ok, continue down to 2,000 feet, KNH 1011, ILS approach, runway 10, Charlie Delta F. Tripe 5491 no solo 17, livre à direita, solo 121-9. Solo Salvador, Tripe 5491, livrando sua escuta. Tripe 5491, táxi via Alfa, Quilo Pato 3, atentou o sinalizador. Alfa, Quilo Pato 3, 491. Um no 00 grau, 109. Mike Delta, livre pouso para embaixar. Parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1-1-8.95, a gente no 0 no 1, bom voo. Começa 7, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento no 00 grau, 109. Para o táxi da CNE 6259, estamos com 1.40, autonomia de 4 horas, alternando galeão. Operação solicitada pelo centro, mantém a proa 210 por 100 milhas afastado de Salvador após voo e brise. Mantém a proa 210 por 100 milhas após voo e brise, 7-8. Web 6720, chama Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Você é bom, 133.25, vai até já. 8897, boa tarde, mas é ponto de espera dando zero. Então, 3897, a Lima tem cabeceiro no zero. O Delta no solo, 20, isso funciona a frequência livre. No 567, decolador 21, no controle 120, decimal 8. 208, grátis. Barulhos 360, pronto, cópia. Atenção, Romeu, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, e aciona 5027 no transponder. Ok, aprovado o nível de voo para Guarulhos, 360, decola da 10, curva direita, da EL, Leda Bridge, intercepta Anderson 16 e segue conforme rota. Controle 20, 8000, transponder 027, está no portão 2. Voo 940, correto, confirma o portão que encontra-se? 02. 02, chama pronto para o expedicionamento, gol 940. Vamos lá. 18, confirma a frequência, por favor. 118, decimal 95. 118, 95, solo. Charlie Delta Echo, establish and localize it. Runway 10. Charlie Delta Echo, continue approach. Report landing gear down and look at KMA 1011. 1011, at this moment, landing gear down and lock it. 3 greens. Roger, expect runway vacated, Charlie Delta Echo. Right. Hotel Ian, quem tem só prosseguir cabeceiro no zero? Taxi então via Pátio 3, Pátio Principal, Taxi Índia, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, Torre 1, 18, decimal 9, 5, ajuste no zero, no 1, um bom voo. Charlie Delta Echo, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 119. Boa noite, contato radar, saída da EL, Leda Bridge, sube montanha 340. Tabel 340, se possível da EL, ou 3897. Então 3897, autorizado da EL. Direto da EL, 3897, obrigado. Sábado, boa tarde, vou 1273. Informação, Romeu. Gol 1273, acione identificação, autorizado de chegada Bonfim. Desça para nível de voo 050, ajuste no 091. Estimativa, autorizado de chegada Bonfim, desça para 050, gol Mike Alpha Delta, na escuta da torre? Meia 259 é a Lima, tem que ser no zero. Sim, chamando solo. 118.95. Echo grounded 26. Vacated to rise, ground 121.9. 121.9. Controle Salvador, está 3897? Eu sigo, está 3897. Estamos com um órgão para transplante, é possível coordenar com o centro de transplante bridge? Sim, sim. Será informado, está 3897. Obrigado. Aí. Eco, Triplo Charlie Delta Eco, táxi vai a... Taxi via Alpha and report before taxiway Juliet. Decolagem 6299. I call you Juliet. Affirmative, taxi via Alpha straight ahead and FPA taxiway Juliet. Second intersection in your left. And after entering Manapal, and report again taxiway Lima. Okay, I call you with Juliet. The next is Lima. Salvador, trip 5219, ciente da Romeo 180 Conquista. Certo, obrigado. Meu, Vitória da Conquista 200, prepara a saída Arbor, aguardando cópia. Arbor, aguardando cópia, 5269. 567, ano centro, Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 1260, 1288, bom, 567, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, Chanel 6259, boa noite. Chanel 6259, boa noite, contato radar, saída da Euleda Brinde, estuve mantenha 360. Atenção, 360, 6259. Left now, Manapal, in the end, Manapal, taxiway Lima, again, ok? Lima, contact again, taxiway Lima. Hotel Yankee, livre de decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 099. Alô, Salvador. Voo 1940, pushback, acionamento na posição 2. Voo 1940-02, autorizado, reporta táxi. Vai chamar táxi. Delta Echo, entering taxiway Lima. Ahead of you, after turning right, taxiway Mike. After taxiway Quebec. And hold point from taxiway Quebec, contact tower 118.95. Okay, continue Lima, right turn. Afirmativo, Charlie Delta Echo. 091, reporte através de Paripe. Passar através de Paripe, 091. Sim, visitou o Mike Quebec. Quebec. 1273, vai cruzar o 060 para 5000. A flor de Pelô pode utilizar para o terreno. Cono 273, desça para 2510, ajuste no 091. Autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Estimativa 2500, ajuste no 091, autorizado o procedimento ILSXB, cruzado estabilizado. Cono 273. Felipe 5219, pronto, copy. Alô, Papatanga Serra, alterante, decolou da 10 na Coral. Papatango Serra, Hotel Yankee, contatada a saída Coral, submantenha 100. Sim, até 100, tem condições de autorizar direto Coral? Após 2000, autorizado Coral, Serra Hotel Yankee. Sim, após 2000, Coral. Turn now and maintain position, contact tower 118.95 to entering runway 17 to apron number 4, okay? Four, 125 decimal 1 na alterna, 133 decimal 25. 125 decimal 1 na alterna, 133 decimal 25, então 3897. To consider a taxi, turn to right and taxi under the runway 17. Charlie Delta Echo, after crossing the runway 17, you have vacated the runway to left side. 2 April 4. After taxiing the over the runway. 73 correção. Gono 273. Informa o tráfego na posição de 1 hora 10 milhas, mantendo os corredores visuais no 1500 pés. É um Papa Alpha 32. Gono 273. 17. And the taxiway to April 4 is near the threshold 17. Do you have conditions or are you able to turn back from this position? 050, acione identificação. Para o táxi, o voo 1940. 1925 a bordo, 3 horas e 50 minutos, alternando o galeão. Voo 1940, táxi via Índia. Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste 0 no 1, bom voo. Taxi Índia Alfa, ponto de espera 18.95, 1.011 no ajuste, obrigado, bom feriado, boa próxima semana, voo 940. O trip 5219, pronto, pode. Alô, Salvador? Afirmo, autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída Arbor e após direto, Vitória da Conquista. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5577 no transponder, o trip 5219. 200 autorizado, 10 é a pista. Para a conquista, curva direita após Arbor, saída após DCT, 1208, 577, trip 5209. Trip 5219, correto, parte 3, chama pronto, pushback, assinamento. Reportará. Air Delta Echo, vacated frequency, have a good afternoon. Na 6259, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25133 decimal 25, 6259. 1273, tráfego superado, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Estimativo para 2000, cruzar estabilizado, está no LS, para manter o grau. 1273, autorizado glide, contato sinal do procedimento LS, emitor na frequência 118 decimal 95. Estimativo 2895, gol 1273, boa noite. Torre Salvador, boa tarde, gol 1273, estabilizado e LS de texto aí, baixado de abaixo. 1273, boa tarde, continua a aproximação, gozando pista livre, ajuste no 09. Aguarda pista livre, gol 1273. Bruno 940, decola 237, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Bruno 273, cheque trem livre, pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 099. Trem baixado, travado, Bruno 273, tem pouso, carro, 190. Gol no 940, contato radar, saída da Euleda Bridge, submantenha 360. Após 2000, curve à direita na proa 160. Após, autorizado Leda. Eu acho que cruzou 2000, proa 160. Confirma após quando, voa Leda? Após 10 milhas, vou na proa de Leda. Gol no 940. Perfeito, à esquerda, proa 160, 10 milhas, voa Leda, gol 1940. Já pode ser rotatória visual com campo, Vitor Mike Quebec. Gol 1940, tráfego na sua posição de 3 horas, 11 milhas, rumo sudoeste, passando o nível de voo 065 para 100. Cente 1940. Gol no 940, reassuma a navegação, vem na proa direita. Voando direto, Leda, gol 1940. Voo 976, desça para 2 mil pés, ajuste 901, autorizado final do procedimento terrestre, reposta avisa. Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec para ingresso no circuito Chame Torre na frequência 118 decimal 5. 18.95, Mike Quebec. Estou aí com aquele cordial, boa noite. Estou passando o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, boa noite. Continua a aproximação, ajuste no 01, dentro 090 graus, 199. Entendido, livre de aproximação para o nosso destino. Passará mais próximo, mais para baixo. Quebec, livre de pouso, pistão 7, vento 090 graus, 099. Vento livre no 7, vai Quebec. P5219 para puxa acionamento. P5219 autorizado, reporta táxi. Reporta táxi.